3-2 on the catch, now he's got time to send me out. Two more candies or 3-2 there. 1-0. Vai chamar Torre no Noite, decimal 62. Ajuste no 0 no 6. Eu movo, boa tarde, gol no 785. Obrigado. Ó, prosseguindo via Alfa, passamos a Golf 1860. Um ótimo final de semana. 81785, tá na sua escuta. Igualmente. Para o gate 09, agilizando ao máximo, por gentileza, reporta o término. Mike Hotel Juliette, autorizado a ingressar na parte principal, agilizando ao máximo, reportando o término. Mike Hotel Juliette. Alô, muito boa noite, Jack 6720, livrou na sua escuta. Jack 6720, boa noite, táxi via Índia, gate 04. Índia pro 04, 6720. Bono 0 no 3, corda no veículo do solo após o parqueamento da aeronave do Boeing da Webjet. Está autorizado a iniciar o seu pushback acionamento e amparo táxi. Está após o Webjet, autorizado pushback acionamento e amparo táxi na 093 Agor. Alô, boa tarde, TAM 3695. Estou saco para Congonhas, nível 360. 360 para Congonhas será coordenado TAM 3695. A saída será agora levar ao Sagaz. 3695. A 3190, na chegada a Cari, essa via até 4000, ajustado 1016, aguarde LS Lu, pista 28, então 3190. Desce via 4000, 1016, 3190. Thank you. Descer agora? Negativo, senhor. Seja justa a subir mais 500 pés para 5210 para permanecer na vertical de Valença. Se a gente subir, mantém 5 mil, bravo cilindro. Já. Número voo 340 via Upper Whiskey 58. Decola da pista 28 com curva. A correção vai manter proa após a decolagem até 3 mil pés. Após curva esquerda, na saída Gole, Eval, após Sagaz. Transponder 5057 e a frequência do controle 119.35. Está 3695, autorizado Congonhas, nível 340, pela Upper Whiskey 58. Decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés. Após esquerda, Gole, Eval, Sagaz. Controle 11935, transponder 5057. Correto, chame para outro pushback acionamento, da 3695. Ajuste 10 no meio. Chamará para o pushback acionamento da 3695. 0002, desse mantenha 5000 ajustado em 1016. 5000 com 1016, 8002. Na proa de Ozan, descendo para 2000. Estimativo, já está autorizado a ELS. Quilo Índia, frequência ali para coordenação em toque arremetida em Valença. Não há tráfego conhecido a reportar. Bravo, Quilo Índia. Frequência livre para coordenação em Valença. no 612 Torre, ou no 18.6, bom pouso. Obrigado, 18.6. 785, chame Recife agora, na frequência 1288. Paulo Guarulhos, Anderson Baita 2175, the Airways Aberystwyth 50, departure Goli, Eval, and Eldis. Okay, thank you. Para o táxi, 34 a bordo, alternando com o FIM, 3 horas e 46 minutos. Juliette Lima está pronto para ingressar para o 17. Boa noite, decimal 62. Ajuste 10 no 6, tomou voo, boa noite. Sim, Juliette Alfa, espera da 28, 2826, ajuste 10 no 6, bom trabalho. Mas decolou 08, chame o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. Obrigado, tá bom. Azul. 1612, está livre o pouso na 28, o vento é de 240 graus com 62 de nós. Gente, gol 1612. Juliette Lima, contato radar na decolagem, na saída agora, subi e mantenho 300. Para o 300 na Gole Lima, Juliette Lima. Aguardando. A Lima. Tantro 175, Red Cop. Go ahead. Tantro 175, clear to Guarulhos. Negative track level 360. Approved track level 340. Via Upper Whisk 50. And departure runway 28. And after departure, maintain heading until 3000 feet. And after left turn and Goli, departure after Eval, after position Eldis. And squawk 5056. And control departure frequency 119.35. So we are clear to Guarulhos, flight level 340 via Upper Whisk 50. Departure from runway 28, keeping runway heading to 3000 feet. After that, make a left directly to Goli, Goli Eval, Eval Eldis. Squawk 5056 and departure frequency 1935. The back is correct, it's on 3175, and you call when you're ready for push and start. I will, thank you. Solo, go no 925. Primo, por gentileza, o nível autorizado foi 360. Nove, 3620. 3620, obrigado. O solo TAN 3567, boa autorização, Brasília. 3567 para Brasília, confirma o nível, boa noite. Boa noite, 360. 360 será coordenado, TAN 3567, aguarde a saída Gola e transição ao FIT. Ok. Terminador reboque, boa tarde, grato. Gente, Michael, tio Juliette, centro do término da box, boa tarde. 18.6, muito obrigado, até amanhã. O Índia Oscar Alfa. Quem era lá, chamou Solo? Positivo, Solo, é o Rio 727 aqui no Pátio 3, Índia Oscar Alfa, aqui na posição 06. Pedindo autorização para acionar o motor 2 em marcha lenta para cheque de manutenção. Tá 3190, boa noite, mantenha a transpassar o ar e pista ali. Aguardo. A 2 aí, apresentamos o programa 093. O gol no 612, seu solo aos 12, livre a próxima esquerda, chama o solo 121-9, tenha uma boa noite. Ao Livral 219, boa noite, até daqui a pouco. O Golo 613, informa que vai manter a posição aí na Alfa. 1013, perdão. A manter a posição na alfa devido à instrução que temos aqui sobre a interferência das aeronaves alinhadas no, na 28, interferindo no glide da 28, ok? Então vai manter a posição, guardar o pouso da próxima aeronave da TAM. Gente, na 03. Zero, Zero Vitor, decolou aos 1-3, chama o controle 1935, tem um bom voo, uma boa noite. Gente, controle 1935, grato, uma boa noite. Passa 1.510 na Gole. A saída Gole, submantenha 300. Papá Romeu, Serra Novembro Vito, Vigilância Radar. 300 na Gole, Serra Novembro Vito. Papá Tango Lima, Juliette Lima, Torre Equação. Recife agora, na frequência 1288, Papá Tango Lima, Juliette Lima. 1288, obrigado Lima. Vassoura. Daqui a pouco a gente fala, Vassoura. Aguardando a final do Zulu, gol na 601. Controle, o Papatango Bravo, X-Fox, gente, prosseguindo para o regresso, reporte passando o farol da Barra, Bravo X-Fox. Reporte passando o Paripe, Bravo X-Fox. Voltará passando o Paripe, Bravo X-Fox. O 3567 está autorizado para Brasília, número voo 360 via Upper Zulu 17. Decola da pista 28 após decolagem, manter proa até 3.000 pés após curva esquerda na saída Gole, transição Orfito. Transponder 5062 e a frequência do controle 119.35. Tem uma boa noite. Boa noite. 7, ajuste no 0 no 6, chame pronto para o feedback do seu nome. Bem, semana pronta, obrigado. A torre, 118.6, tá bom, pouso, então 8002. 18.6, boa noite, 8002. Solo Salvador, até 3190. Boa noite, 3190, táxi livre via Alfa India Gate 02. Alfa India 02, 3190. Centro Brasília, 1-2-6-5-0-2-4-2-5, boa tarde. Jogou no 925, tá no ponto de espera da 289. Jogou no 925, vai manter a posição no ponto de espera, ok? Tá mantendo então, no 925. Na final, estamos, vai ser aprovado. São 8002, boa noite, o vento é de 230 graus com meia dúzia de nós. QNH 10 no 6, tá livre, pouso no 28. Livre pouso na 28, 8002. 3, decolou aos 17, chama o controle 1935, tem um voo, uma boa noite. 1935, boa noite. Hotel 8002, informa a possibilidade de oscilação no glide da 28, ok? Esteja atento, tá livre o pouso. 7, graça 8002. Glide, subo, mantenho 380. Subindo para o 380. Inicialmente a velocidade 230 nós, gol no 093. O Salvador Cordial, boa tarde, 16720, autorização por gentileza, Galeão. 01, ah, sua frente. Aguardar essa velocidade até entrar em contato com o centro para modificação. Tá? É gol no 013. Sente no 013, 2309. Papá Romeu Serra Novena, Vitor, chame Recife agora na frequência 1288. 1288 Recife, Serra Novena, Vitor. É, o Rio Índia Oscar Alfa informando aí o término de giro. Chamou, reportou para o solo. É, positivo, senhor. É o Rio 727, aqui no pátio 3, informando aí término de cheque de motores. Gente, o Rio 927, boa noite. Só apenas para adiantar, poderia informar a saída, seria Gole ou a Dael para o 6720? Foi 6720, é, confirmo-se já está pronto para a cópia. Sim, senhor. O Web 6720 está autorizado para o Galeão, o número de voo 340 via Upper Zulu 14 até Toquinho após a Peralfa 317, decola da pista 28, após decolagem mantém proa até 3000, após curva esquerda na saída Gole, Eval, após Krat, transponder 5073 e a frequência do controle 119 decimal 35. Curva da esquerda, Nagoli, Eval, Prat, aciona 5073 no transponder, 1935 na saída. Correto, Web 6720, chame pronto, pushback, acionamento, gate 04, ajuste no 0 ou no 6. Gente, chamarei, obrigado. Solo, TAN 3695 para o pushback, acionamento, tá no 10. 3695 autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chama táxi, TAN 3695. Esquerda, chama o solo 21.9. Se confirme se recebeu algum tipo de oscilação no glide da 28. Negativo, não recebeu nada não. Ok, agradeço, então boa noite. 7.2. Decolagem na 28, vento de 230 graus com meia dúzia de nós. Autorizado decolagem no 925. Ah, 225, vestido 340. Afirmativo. Sinal 8002, vai taxiar via Kilo, pátio 3 e vai aguardar para ingressar no pátio principal. Kilo, via pátio 3, vai aguardar no principal, tá? 862. Solo Salvador, TAN 3175. Chega o TAN 3175. É só para confirmar, o senhor depois por gentileza atualiza com o centro, o nosso departamento entrou em contato com a CGNL, eles autorizaram a nossa rota essa noite pela Upper Whiskey 58. Só depois o senhor coordena com o centro então, por favor. Bravo 3 Fox, na área de Paris. Gente, aposta rotatória, Bravo 3 Fox. Bravo rotatória, que foi Fox. Autorização. Gol 925, decolou os 22, chama o controle 1935, tem bom voo e uma boa noite. 1935, obrigado, uma boa noite, 925. controle, boa noite, voo 1925. Voo 1925, contato radar decolagem, submarino nível 360 na Gole, voo 1925. Positivo, 360 na Gole, aguardando 35 para curvar, positivo? Está autorizado, direto Gole. Ok, obrigado, direto Gole, 1925. Bono 013, chame Recife agora na frequência 128, decimal 8. 288. Só aguarde. Aguardar, 002. 301, passa a missão, pode estar mantendo 370. O Romulo Orete, 1-2-3-2-3. 8-6 para pouso. Bravo, XP Fox, torre, 1-1-8-6, câmbio. 1-1-8-6, óbvio. Trout, boa tarde. Ingresse a final da 1-7 e reporte a 4 milhas, ok? Estimativo vai ingressar na final, reportar 4 milhas. O Bravo XP Fox. Como é que o meu a gente está ouvindo a conversa do na cabine, o que é que você está falando? A 3695, táxi via parte principal após Juliette Alfa. E antes de ingressar na táxi Fake Golf, vai chamar a torre 1-8, decimal 612. Ajuste 1-0-6. Vamos, voo, boa noite. É, poderia confirmar para o TAN 3695? 3695, está autorizado o táxi. Pátio principal após Juliette, Alfa. E antes de ingressar na Taxiway Golf, no ponto de espera da 28, antes de ingressar vai chamar a torre 1-8, decimal 612. Ajuste 1-0-1-6, tomou voo, boa noite. OTAN 3695, autorizado, pátio principal, Juliette Alfa, antes de ingressar na Golf, torre 11860. Ajuste 1-0-1-6, graças, boa noite. Solo Salvador, TAN 3175, posição número 7, pronto para pushback, acionamento. 3175, então está autorizado para Guarulhos, número voo 340, via Upper Whisky 58. Decolando da pista 28, vamos ter proa até 3000. Após curva esquerda, na saída Gole, Eval Sagaz. E o transponder permanece 5056, e a frequência do controle em 119.35. Afirmativo, autorizado então 340, Upper Whisky 58, decolando a 28, mantém a proa até 3000, curva esquerda. Aí é a mesma sequência, Gole, Eval e daí Sagaz. O controle de saída é 1935, transponder mantém 5056. Temo, tá 3175. E no gate 07 está autorizado para chamar acionamento, chame táxi. Chamada para o táxi, obrigado. 8002. Tá 3175, aguarde um minutinho para iniciar o pushback, aguarde. Aguardando para iniciar. Então 8002. Observando a passagem do Airbus da companhia que está passando agora à sua frente, ingresso parte principal para o gate 11, gate 1-1. Sete para o gate 11, então, 8-2. 2-8. Teve posse do gol no 601, tá full ele, está baixado de checar. Após a passagem do Airbus da companhia que está prosseguindo para o gate 1-1, após o mesmo liberar sua retaguarda, está autorizado. Se tiver questionamento, chame táxi. Muito grato. Afirmativo após a passagem do colega, está... autorizado, coordenando com a equipe de sol. Muito obrigado.